Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos temáticos. Eu acho que lá pelo começo do ano, um dos primeiros episódios que a gente gravou esse ano, a gente estava comentando sobre como os slashers estavam voltando com força, né? Tinha bastante coisa relevante. Talvez tenha sido no episódio de X e o Massacre da Serra, né? Mas hoje a gente está aqui para falar de um outro gênero que também tem apresentado alguns projetos bem, bem fortes, assim. Alguns pro mal, mas muitos muito bons, que é a ficção científica, né? Então a gente tá aqui para comentar algumas produções que saíram esse ano entre filmes e séries. Mas antes da gente entrar no assunto, né? Deixa eu cumprimentar meus colegas de bancada. Boa noite, Felipe. Olá, Cio. Olá, Infernautas. Estou de volta depois de longas, merecidas e um pouco perigosas férias, mas estou aqui inteiro, não é, para esta temporada 2022.2 do ano. Muito bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Eu acho que hoje, mais do que nos outros episódios, eu vou executar aqui a minha função de rabugento, porque eu tava dando uma olhada na lista aqui e eu meio que não gostei de nenhum dos filmes que a gente separou pra discutir. dos filmes, tá? Série, eu gostei bastante. Então, se os ouvintes ainda não perceberam até agora que eu sou bem rabugento e chato, eu acho que de hoje não passa. Muito bem. Boa noite, Samuel. Olá, Sil. Olá, colegas. Olá, Infernauta. E, cara, eu amo ficção científica. Eu acho que nesse momento tem um Samuel no multiverso arrancando seus próprios órgãos. Então, tô bem interessado de falar, principalmente desse ano, que se revelou assim, de forma bem silenciosa, bastante surpreso nesse gênero. Então, é bom a gente estar trazendo essa conversa hoje. Muito bem. E boa noite, Ivo. Olá, Sil. Bem-vindo de volta, Felipe. E bem-vindo vivo, né? Que bom que você voltou. obrigado. E vamos lá, vamos destrinchar aí. Eu também adoro ficção. A gente teve algumas gratas surpresas, outras nem tanto. E teve filme aqui que a gente colocou pra falar mal mesmo na lista. Que é bem mais divertido, convenhamos. Sim. Sim. Samuel, se você puder fazer uma introduçãozinha pra gente? Aquela introdução básica, né, de ficção científica, que é um gênero da ficção especulativa e que normalmente lida com os conceitos ficcionais, né, imaginativos, relacionados principalmente a futuro, ciência, tecnologia e os impactos disso e consequências na nossa sociedade, na gente como indivíduos. Eu gosto de uma citação do Yuval Harari no livro dele, no Sapiens, que ele diz que quando nós desenvolvemos ficção científica, né, como literatura, como arte no geral, cinema, séries, a gente simplesmente nos imagina como com o que o futuro poderia nos proporcionar. Quando, na realidade, quando a gente bota isso na realidade, na história, o caminho é muito diferente, né? Então eu gosto dessa ideia de que ficção científica é uma maneira de brincar com possibilidades que dificilmente vão ocorrer na verdade. Então, e esse ano a gente está sendo agraciado, né, com uma leva de filmes e séries de ficção científica que inclusive usam o terror, os seus elementos de subgênero, como forma de contar dramas e trazer reflexões bastante marcantes. A gente vai falar de alguns desses filmes, dessas séries que trazem essas ideias. E eu acho o mais curioso, reforçando o que eu tinha falado, que não parecia que 2022 ia ser um filme, ou um ano muito focado em obras de ficção científica, mesmo porque quando a gente fala ficção científica, muita gente está acostumada com aquela ideia de vai ser uma coisa grandiosa, ultra, mega efeitos especiais, filme de espaço, de invasão alienígena, de Java 4. Não é esse o caminho padrão da ficção científica. São ideias de futuro, ideias de conceitos imaginativos. Então a gente tem muita coisa que, na verdade, que a gente pode abraçar. E Claro, tem sim. Seus filmes de espaço, de alienígena, de viagem no tempo, de Acha Quatro. Mas a gente está vendo que coisas, na verdade, mais focadas, menores, digamos assim, em termos de produção, na verdade é o que está trazendo grandes ideias, né, para os destaques de 2022. Verdade. Posso só fazer um complemento na, como Claro. sempre, brilhante fala do Samuel. Realmente, a ficção científica é um dos gêneros que você pode ter tudo ali dentro, não é? E realmente eu acho que existe talvez uma ideia de que a ficção científica é Guerra nas Estrelas, é Jornada nas Estrelas. Sim, é claro que é. Mas eu acho que é um gênero que ele oferece tantas coisas, tantas possibilidades, não é? E às vezes você pega obras que não se passam no espaço, que não vão ter lasers e armas futuristas, mas que trazem reflexões muito próprias desse universo imaginado, né? Não necessariamente que precisa ser em uma outra galáxia distante, far, far away. Então eu acho que é um gênero que ele traz muitas possibilidades. E, claro, dentro dessas possibilidades, vamos ter coisas muito boas, vamos ter catástrofes, assim, terríveis. Então, mas acima de tudo, eu acho ficção é um tipo muito divertido de filme, sabe? Eu acho que essa ideia de imaginar uma situação extremamente fantasiosa, que tem esse pé talvez numa questão de futuro, de algo que pode vir a acontecer, eu acho bem divertido. Agora, claro, tem um divertido bom e tem um divertido, meu Deus, que vergonha. Sim. Sempre tem. Sempre tem. Muito bem. Vamos, a gente. Samuel que montou uma pauta aqui pra gente, né? E a gente vai falar dos filmes e séries conforme a ordem de lançamento deles nesse ano. E a gente vai começar por um Meu Deus, que vergonha, né? Que o trouxe. Que é o. Que é o Começamos com o pé projeto. esquerdo. Pois é. Mas tudo bem. Vai melhorar, gente, prometo. A gente começa então com o Projeto Adam, do Shawn Levy, que é um filme que tem o Ryan Reynolds interpretando o único personagem que ele sabe interpretar, que é ele mesmo, né? Se não estou errada, porque eu assisti só o comecinho Sempre. desse filme. Então, Ivo, se quiser comentar. Pois é, foi um filme que foi me recomendado por algumas pessoas que gostaram, assim. É um filme que não, assim, não traz nada de novo. Isso não significa que isso tem que ser uma regra, né? Tem filmes, né, que trabalham no mesmo tema, mas fazem bem feito. Só que esse não faz bem feito. Apesar de ter muita gente que eu gosto ali no elenco, tem a Zoe Saldanha, tem o Mark Ruffalo, tem até a Jennifer Garner ali, que tá ali só um papel bem. Participaçãozinha, né? É uma participação bem. Do Mark Ruffalo também, né? Bem, como diria a Silvana. Mas é um filme de viagem no tempo. Entra ali alguns conceitos científicos de buraco de minhoca, mas é tudo muito jogado assim na tela, não aprofunda, né, em teorias assim muita. Ryan Reynolds, gente, é aquilo ali, gente. Ele não. E parece que pelo que eu vi, o Shawn Levy parece que é amigo dele, né? Tem outros projetos com ele, já trabalharam junto. Inclusive o Shawn Levy parece que vai comandar o Deadpool 3. Aquele o jovem lá, o jovem Adam, né, do projeto Adam, o ator Walker, ele até começa carismático, mas depois ele fica chato. Gente, é um filme ruim, uma história ruim, um romance piegas, um drama familiar. Sabe aquele drama familiar? Você não dava atenção pra mim. Sabe, assim, fala discutir, você não dava atenção pra mim, eu te amo, meu filho. A gente joga Bola, a gente joga bola, fica jogando bola um pro outro de beisebol. A gente, eu tô sendo bem assim, sarcástico mesmo, porque assim, é muito ruim mesmo, é cansativo, não tem nada assim que te prenda no filme. Agora, uma coisa curiosa, Ivo, lhe interrompendo, é que da mesma forma que aconteceu com você, também aconteceu comigo. Uma galera veio falar, dizer, você tem que assistir, Nossa, o filme é que incrível. amigos são esses de vocês, Pois olha. é, Pois pois é, é. gente. Eu tenho que repensar as minhas amizades. Aí eu fui assistir, aí eu vi o trailer e fiz, não, isso é uma bomba. Assim, o trailer já diz que é uma bomba. Mas aí eu fiz, eu vou ver qual é. Minha gente, eu comecei a assistir e assim, eu dava umas cochiladas no filme, sabe? Eu não terminei o filme, mas assim, eu achei tudo isso que o Ivo falou, eu assino embaixo, porque assim, série não, série assim, 5 minutos eu tô dormindo. Mas filme, pra eu cochilar no filme, o filme tem que ser muito ruim, o filme tem que ser ofensivo. Então, assim, eu nem sei como que é. Não precisa nem, assim, não vou perder tempo não. Depois, Ivo, manda um zap pra mim só dizendo como é que o filme acabou. Mas, assim. Tá bom. E foi uma aposta zona da Netflix para esse ano, né? Foi um dos grandes lançamentos da plataforma, custou uma nota, é cheio de efeitos especiais. Não sei se deu o retorno que eles queriam, mas enfim, tava lá no seu top one por uma semana. E foi isso, né, no fim das contas. Ele me lembra aquele filme do Bruce Williams, o Duas Vidas. Eu adoro esse filme. Mas acho que se eu assistir ele hoje, eu vou odiar, então. Deixa, guarda essa Eu lembrança. acho assim, não vou estender muito nele não, mas assim, eu sempre gostei de aventuras, né, com científica, com questão de viagem no tempo, adoro filme de viagem no tempo, aquele filme que você fica tecendo teoria, assim, mas nada do que a gente não tenha visto. E assim, não é nenhuma aventura legal, assim, né, não é uma ficção, assim, não é nenhuma aventura. É, como a gente via aqueles filmes lá da década de 80, ali 90, um De Volta do Futuro da Vida. Assim, passa muito, muito, muito longe de ser algo próximo de uma aventura com ficção científica que dê pra gente falar assim, poxa, pelo menos eu me diverti. Não dá nem para se divertir. Os diálogos são constrangedores, a gente é isso, é triste. Triste. Mas vai melhorar, gente, tá? Vai melhorar, mas não agora. Mas não Não, não agora. agora. Ótimo. Porque logo ali pertinho a gente teve o nosso próximo filme é o Moonfall, Ameaça Lunar, do Roland Emmerich. Então, né, pensem em filmes anteriores do Roland. Ele fez Independence Day, fez O Dia Depois de Amanhã, fez 2012, muitas catástrofes, né? E acho que é isso que a gente pode esperar de Moonfall também, né? Ai, gente, Moonfall. E o pior, que eu dei moral pra esse filme por causa do Roland Emmerich. Que eu adoro Independence Day, eu adoro o Dia Depois de Amanhã, eu odeio 2012, eu já acho que Eu o problema começou aí. odeio 2012 também, Samuel. 2012 é 2012 muito é ruim, é um lixo aquele filme, medonho, é muito medonho. ruim. Mas aí eu pensei, cara, é o retorno do Emmerich, né? Ele tava um tempão sem fazer coisa. Então, bora assistir Moonfall. Porra, e o que é Moonfall? Se pelo menos nos filmes anteriores do Roland ele tentava dar uma mensagem, né? E Moonfall tu não tem nem isso, cara. Porque o que é o Moonfall? O Moonfall conta a história de um dia, assim, do nada, uma força misteriosa tira a Lua da órbita em torno da Terra. E faz ela entrar numa órbita de colisão para aniquilar, chocar o planeta, aniquilar tudo e todos. Então tem tipo semanas, dias para poder organizar o planeta, organizar uma resposta, né? E aí a coisa vai escalando assim bizarramente. A gente tem a Halle Berry, pô, a Halle, coitada Halle da Halle Berry, Berry, coitada. Olha, coitada, eu acho a Halle coitada, só Berry se digna, lasca. mas assim, não tem como defender. Eu acho ela digna, Não mas tem. não dá. Não dá. Aí a gente tem ela como diretora da NASA, o Patrick Wilson como um astronauta que as coisas deram errado, depois ele é a pessoa que vai organizar tudo. E o John Bradley, que era do Game of Thrones, né, que tá fazendo um papel de um teórico conspiracionista, que ele disse que não, a Lua tá em choque com a Terra porque, na verdade, tem uma coisa muito maior por trás. No fim, ele tá certo. Não faz nenhum sentido que ele esteja certo, mas ele tá certo. Então, Ah, não. não, é horrível ver ele. E aí é aquela coisa, né? Tem, logicamente, os efeitos especiais de filme catástrofe. Com a proximidade da Lua, tem ondas gravitacionais diferentes do planeta, tem as questões das marés que viram estratosféricas. Então, para quem gosta de filme catástrofe, Moonfall ainda é uma opção legal. Mesmo porque o gênero de cinema catástrofe é uma coisa que praticamente não existe mais, assim. Tá muito acabando. Sempre a gente vê agora os filmes de fim do mundo, é tudo quietinho. Então, o Ronald, que tem essa especialidade, né, de fazer filme catástrofe, é o último dos moicanos. E eu acho que Moonfall, assim, depois do catástrofe, né, da própria catástrofe do filme, não vai gerar mais muita coisa. O que eu gosto do Moonfall é isso, dos efeitos, as cenas de destruição são muito bonitas, e um pouco de utilizações de conceitos científicos, assim, legais, bem teóricos mesmo. Por exemplo, dando um spoiler, claro, que a Lua, na verdade, é uma esfera de Dyson. Então, tipo, acho que foi a primeira vez que eu vi isso num filme, numa série. Eu achei bem legal. Mas eu achei bem legal que durou tipo 2 segundos. Ai, porque depois a história que eles inventam de uma briga de civilizações alienígenas e ah, oh, nossa, é um saco, é um pé no saco. Quem tiver coragem, tá na a Amazon, comprou a distribuição, né? Esse filme custou uma fortuna, se não me engano, custou 150 milhões de dólares, arrecadou 58 milhões. Foi assim, cheirinho de catástrofe mesmo. Tipo, foi basicamente isso mesmo. Nossa. Enfim, eu fiquei triste porque eu acho que ninguém vai mais dar esse dinheiro pro Roland Emmerich, não, ó. Ninguém vai ter coragem de botar 160 milhões na mão dele e dizer: faz teu filme bombar aí. Aí ele faz bombar o estúdio, né? Então. A não ser que o Jeff Bezos tenha Pois. coberto. Não sei, acho que nem isso. Mas eu Mas. acho que ele tem chance de conseguir dinheiro do Elon Musk, já que ele faz uma propaganda do Elon Musk nesse filme aí, né? Tipo. Cara, bem lembrado, Daniel. Que ódio, que ódio, que ódio. É citado umas 4 vezes no filme e todas as vezes assim, com perdão da palavra, gente. É uma punheta em cima do cara. Os caras falam o nome dele sorrindo. Fala com Sorrindo. orgulho, como se fosse, sei lá, o Benjamin Franklin na nova era. Tipo, Ai, que ai, pena. que saco. E saiu na época que tava todas aquelas bizarrices dele de comprar o Twitter. Pelo menos estreou na É. Amazon, né? Na época Foi que ele nessa. tava comprando o Twitter e a pessoa da direita tava em polvorosa. Então, foi assim, péssimo time pra assistir o filme. Foi esse, só deixou pior. Mas aquela coisa, foi tão ruim que a minha memória assim apagou. O Daniel lembrou agora. Ah, mas eu vou falar uma coisa, cara. Eu tenho um fraco por filme catástrofe, então eu procuro assistir, mesmo se for ruim e tudo mais. Eu vi esse, eu me diverti vendo esse, assim, tenho plena consciência de que não é um filme bom. Mas eu encaro o filme catástrofe da mesma maneira que eu encaro, por exemplo, o Slasher. Se for bom, melhor. Mas se não for, eu vou ver mesmo assim, vou me divertir com ele. Então, basicamente é isso, assim, a história não faz sentido nenhum, os atores estão ruins, tudo mais, mas assim, tem ali eles explodindo a terra, né, tipo, destruindo a terra e tudo mais, então, é o que eu procuro num filme catástrofe. Da mesma maneira, se a gente vai ver um slasher, a gente quer ver as mortes ali, né, todas elaboradas e tudo mais, tipo, é isso, então o filme me entregou isso. Ele poderia também ter entregue uma boa história, um bom roteiro, boas atuações, não entregou essa parte, mas a primeira pelo menos tá lá, então, não foi uma perda de tempo total para mim. Pior que eu até concordo contigo. É o meu gênero de filme que o que tem eu assisto. Tem até um com o Russell Crowe também, que é exclusivo da Amazon. Não sei se chegou a assistir, Daniel. Pior que eu esqueci até o nome. Não, mas vou anotar aí já, porque. Cara, eu acho que é com o Russell Crowe. Eu tô confundindo os atores. Mas enfim, tem um filme catástrofe que é super baixo efeito, mas esse é bem mais interessante. Esse é bem mais. É de meteoro esse. Ah, Mas ele funciona interessante. bem mais que o Moonfall e, tipo, metade da grana. Tem até aquela menina que fez o Deadpool, Helena Bacari, não lembro o nome dela. Morena Bacari. A brasileira lá? Isso, a brasileira. Morena Bacari. Morena Bacari, isso. Bom saber, bom saber. Gosto muito de filme Catástrofe. Gente, eu acho tão aleatório, porque ela é casada com o moço do The O.C. The O.C.? E ele escreveu um ele é economista e ele escreveu um livro sobre como criptomoedas são ruins. É um esquema de pirâmide. Mas ele é um gênio, então, ele é um economista que presta. Sim, sim, não, eu achei ótimo, é que eu achei aleatório quando eu vi. Sim. Nossa. Gente, encontrei o nome do filme. É. Jesus, o nome em português está devastador. Destruição Final, O Último Refúgio. Esse é o nome em Destruição português. Destruição, tá? Final. Vou até anotar aqui. Ah, nossa, não é o Russell Crowe, é o Jared Butler. Pra mim eles são idênticos. Ah, mas aí já começa a complicar um pouco. Eu tenho que estabelecer um certo limite, e meu limite é Gerard Butler. Não, ali não dá mais, não. Ali não dá mais, não. Então, assim, eu gosto muito de filme Catástrofe. Mas, assim, se fosse Russell Crowe, até ia. Mas Gerard Butler não dá. Não dá mesmo. Acho é que teve igual, um... O último que eu vi com ele, acho que é um que ele era na Casa Branca, alguma coisa assim. Invasão aí... Serviço Secreto. Isso. Quer dizer, acho que eu vi o primeiro, tinha três desses. Mas aí eu falei, deu. Funcionou pra mim só no 300 de Esparta lá. Depois disso, não funcionou mais. Ah, muito bem. Gente, vamos seguir então por uma coisa boa? Sim! Não, pelo só amor que de é um Deus, precisa. A coisa boa é que daria um episódio inteiro, então vamos tentar nos conter, tá? Ok. Então, nossa primeira série é Severance, ou Ruptura, né? Uma série da Apple TV Plus, que saiu esse ano, e é incrível. Me pegou totalmente de surpresa, porque, gente, é uma série do Ben Stiller, assim. E pois é. Eu não esperava. Sempre que eu falo, ai, achei incrível ser do Ben Stiller, assim, não é algo que eu veria ele fazendo, e aí todo mundo fala, ah, mas teve aquele filme, qual que é o nome daquele filme? O Ben Stiller é um bom diretor, é porque ele não tem uma assinatura própria, mas ele é um bom diretor. Sim, mas tipo, não é algo que eu associaria, né, ele fazendo. Mas, enquanto eu procuro, vale dizer também que o criador da série, né, quem veio com a ideia foi o Dan Erickson. E ele nunca fez nada, ele nunca escreveu nada. É tipo... Brilhante. Isso brotou, assim, de um jeito. Inclusive, a gente vai falar mais na frente sobre os problemas criativos, mas vou deixar pra depois. Sim. Ai, peraí que eu não tô achando... O filme Ben Stiller, A Vida Secreta de Walter Mitty. Walter Mitty, isso. Ah, tá. Que todo mundo lembra desse filme porque ele é, mais sério, mais filosófico, etc. E tipo, porque eu penso no Zoolander primeiro, né? Eu penso no Trovão Tropical. Trovão Tropical. Eu gosto muito. Mas tem o Caindo na Real, que foi o primeiro longa que ele fez, é bem legal. 1994. Acho que eu não assisti. Bem legal mesmo. Ele Winona dirigiu Ryder, bem dele, Ethan gente, Hawke. Assim. Ele é bom. Ele dirigiu o Pentelho com o Jim Carrey. Ah. Ele é um bom diretor. Não, para. O Pentelho é uma merda, aquele filme horroroso. Sim, sim. É horrível. Ai. Mas bem, alguém pode dar uma breve sinopse da série pra gente? Falando rapidamente de Severance, ela é uma série da Apple TV e que conta a história de um grupo de funcionários que trabalham numa empresa, só que eles usam uma maneira diferente de trabalho, um novo modo que está sendo meio que testado e ampliado para notavelmente ser entregue ao mundo inteiro, que é a ruptura. Quando essas pessoas entram no local de trabalho, todas as memórias de suas vidas pessoais são separadas e apenas as memórias profissionais do local são mantidas em suas mentes. Então, eles trabalham embaixo da terra, em escritórios de gosto bastante duvidoso, com pessoas que eles não fazem ideia de como são e de como existem fora daqueles muros. Eles não fazem ideia da porra, do que porra que é que eles estão fazendo ali? Eles não fazem ideia. Eles não do fazem projeto. ideia, de, na verdade, de quem são eles mesmos. E ainda assim, eles cumprem suas funções à maneira como eles são designados. É, tudo muda um pouco quando o Mark, que é o que lidera o grupo de funcionários junto do Irvin e do Dylan, recebe uma nova funcionária, que é a Hallie. Então, as coisas ficam um pouco mais complicadas a partir do momento que a gente percebe, principalmente nós como espectadores, somos capazes de assistir as duas vidas deles ali. A vida fora do trabalho, a vida dentro do trabalho. O mais impressionante de Severance é o trabalho, a ironia da palavra, o trabalho desse conceito da separação de mente, da aplicação disso, e principalmente de uma história que é genial, em 9 episódios de mais ou menos 1 hora. Brilhante, uma das coisas mais brilhantes que eu assisti nos últimos tempos. Provavelmente a série do ano, a gente tá vendo, a gente tá num ano sensacional de séries. Sensacional mesmo. Então ainda tá vindo. Ainda tem muita coisa boa por aí pela frente. Mas já acho que já dá assim pra bater no peito e dizer Ruptura é provavelmente a melhor série do ano. Então, foi um boca a boca do caramba também, né? Eu só assisti porque as pessoas estavam recomendando. A gente não tá muito acostumado a ver os produtos da Apple sendo bem difundidos aqui no Brasil. Mas. E gente, que elenco, né? A gente. Que personagens. Não existe nenhum personagem que você não se importe, mesmo aqueles que você odeia. O Mark é extremamente enigmático, mesmo não sendo a melhor das pessoas, você se prende à ideia de quem é ele. A Patricia Arquette, como a vilã, meio que a vilã da série, é assim. Genial, um dos trabalhos mais incríveis que ela já fez. Ela tava meio sumida depois do lançamento do Boyhood. Fez algumas coisas boas aqui e ali, mas em Severance lá brilha. E aí tem o John Turturro como o Irving, um dos Nossa. relacionamentos mais lindos que eu já vi Lindo, lindo, numa lindo. série. O Zach Cherry, que meu Deus, que pessoa sensacional, eu queria ser amigo dele. Então, e é aquela coisa, Severance, além de uma ficção científica, mistura muitos gêneros, né? Ela é um mistério, ela é dramática, ela tem seus toques de terror, a gente tem um baita de acontecimentos assim, de momentos muito assustadores, muito tenebrosos. Mas enfim, já estou me empolgando demais, como a Sil disse, eu poderia falar horas sobre Severance. Então, podem mandar bala também das opiniões de vocês, do que vocês acharam desse produto. Eu acho que assim, o que me pegou muito foi justamente essa questão de um motivo por eles estarem na ruptura. Cada um tem seu motivo. Primeiramente, né, a gente explora bem o Mark no início, depois vai abrindo o leque para os outros personagens, eles vão crescendo muito. O personagem incrível para mim, que é o do John Turturro, do Arvin. E no final ele vai, a gente vai revelando um pouco quem ele é fora da empresa. E assim, Samuel falou muito bem do que é a série. Para não acabar repetindo aqui, o que ele já disse é a série mais incrível mesmo do ano aí, talvez de alguns anos, né, atrás, assim, se for juntar produções. Mas é incrível, assim, e deixou um puta gancho para a próxima temporada. É igual eu disse, né, que porra que eles estão fazendo ali dentro, né? A série, ela deixa muitas perguntas ali em aberto ali para, né, que vão ser destrinchadas nas possíveis próximas temporadas. E deixa a gente com aquela sensação de curiosidade, de ficar tentando desvendando. Então isso funciona bem em série. Eu acho que ela é bastante satisfatória nesse quesito. Então gostei muito mesmo, assim. Do mesmo jeito que Samuel falou, chegou para mim também por indicações. Agora sim, me indicaram alguma coisa boa. Fui atrás para assistir. E valeu a pena, sim. Valeu muito a pena assistir e terminar. Não vou repetir que o Samuel já falou bem do elenco, mas eu gosto muito do elenco da série, acho incrível. Não, eu gostei bastante também. Ela levanta uns questionamentos bem interessantes ali a respeito por exemplo, do ambiente de trabalho mesmo, isso foi o que mais me chamou a atenção, porque, por exemplo, eu já trabalhei num arquivo e eu não consigo imaginar algum lugar mais chato para trabalhar do que um arquivo. Aí eu vi a série e pensei, tá, talvez isso daí ganhe, né? E aí eu fiquei me questionando em vários momentos assim, tá, mas enquanto eu trabalhava no arquivo, por exemplo, se me dessem a opção de fazer um procedimento como esse, será que eu faria? Na mesma hora, cara. Porque, tipo, é a ideia do trabalho, desse trabalho repetitivo, desse trabalho do qual tu não tá pensando no que tu tá fazendo, sabe? Tipo, da ideia de que tu tá ali, quase que o ser humano tá automatizado, né? Então a série leva isso para um outro nível, digamos assim. Mas é isso, é tu fazer sem pensar. Daí tu chega num ponto em que tu faz sem lembrar e depois tu faz sem ser tu mesmo, né? Isso é uma coisa muito pesada, assim. Eu também indiquei para um amigo meu que não costuma ver séries, tipo, nada, tá ligado? Falei, não, mas dá uma chance para isso, porque eu acho que tu vai gostar e tal, né? E aí ele também trabalha tipo, num trabalho mais burocrático, assim, e tal, e ele ficou muito impactado. Ele viu o primeiro episódio, ele falou, cara, eu mal consegui dormir aquela noite porque eu me identifiquei com aquela realidade e tal, tipo, aquela maneira como ele mostra aquele ambiente, porque, né, a gente já trabalhou em escritório, assim, a gente sabe como é que é. Esse negócio dessas pequenas alegrias do escritório, sabe? Tipo, o dia que vai ter bolo, o dia que vai ter alguma coisa assim. Nossa, E sim. daí, ao mesmo tempo, tu tá lá se matando, trabalhando numa coisa que às vezes tu odeia. Pra quê, né? Tipo assim, por que que tu tá fazendo isso, saca? E uma coisa que eu acho interessante na série é a maneira como o protagonista ali, ele assim, ele é o líder daquela equipe. Em certo momento ele inicia essa pequena revolução ali que eles estão, né, que eles vão fazer. Só que ao mesmo tempo ele, por exemplo, tem uma cena assim que mostra a menina ali que chegou depois e ela faz o trabalho dela lá que ela tinha que fazer, olhar aqueles números, tudo mais, e tu vê como ele tá orgulhoso do fato da funcionária dele tá fazendo um bom serviço, sabe? Então, tipo assim, ele não conseguiu Sim. abandonar essa figura de liderança, ele não conseguiu abandonar completamente a relação que ele tem com aquele trabalho, aquilo faz parte dele, afinal, aquilo lá constitui quem ele é, né? Então eu achei legal essas nuances que a série traz também, ela explora isso muito bem. E realmente, cara, tipo, tu começa a ver a série, é viciante, assim, tu quer ir até o final, porque não tem como parar no meio disso. Porque se tu passa ali por aquele primeiro episódio, que é mais uma questão de estranhamento mesmo, né, de tu tá entrando naquele mundo que é um mundo muito estranho. Uma vez que tu entra naquilo, cara, tu quer descobrir cada vez mais. E os mistérios que ela apresenta para ti são muito interessantes mesmo, né? O final é sensacional mesmo. Então, tô louco também para ver a próxima temporada. Gostei demais disso. Você foi cirúrgico, viu, Daniel, nessa análise Muito sua aí. obrigado, Assim, muito obrigado. muito cirúrgico. É, o meu ponto é aí de a única coisa que eu tenho, não é nem contra Severance, é uma preocupação com Severance, é que o criador da ideia, desculpa, eu esqueci o nome, qual é mesmo, o Dan Dan Erickson. Erickson. O Dan Erickson, ele projetou Severance para ser fechado. Então, se eu não me engano, iam ser 10 episódios. Ia ter uma conclusão já do arco. É, quem assistiu Severance, o final é chocante. É absurdo, os acontecimentos finais são absurdamente chocantes. Principalmente o que acontece no palco da empresa. É assim, de você querer se rasgar e se colocar do avesso. De você pensar, meu Deus, o que é que diabo vai acontecer agora? Só que eu fiquei depois muito reflexivo da ideia de Severance em si. De, tá, como diabos vai ter uma segunda temporada a partir dos acontecimentos finais dessa primeira? Tipo, vai ter que mudar completamente. A história vai ter que mudar completamente de rumo. A gente não vai É, vai ter ser outra coisa, né? simplesmente nada do que a gente teve na primeira temporada. Vai ter que ser uma coisa completamente nova do zero. E ainda assim com os mesmos personagens, mantendo os mesmos arcos. Isso vai ser muito desafiador. Então, talvez a gente veja Severance de novo só em 2023. Foi confirmada uma segunda temporada, mas eu acho que eles têm um grande desafio de como dar uma continuidade a essa história, principalmente quando o projeto era para ser uma série fechada. Então, eu acho que, na minha cabeça, por exemplo, Severance podia ser antológica. Então, mostra uma outra maneira, um outro uso da ruptura. sei lá, imagina quantas maneiras, cara, tem infinitas maneiras de como retratar a ruptura no dia a dia. Esse negócio, até aí falando de uma vibe pessoal também, esse negócio que o Daniel falou de se questionar, tipo, eu trabalho com um funcionário público. Eu sou funcionário público, né? Como funcionário público, enfim. E eu já fiz muito, por incrível que pareça, já fiz muita coisa, porque eu consegui passar por vários lugares, conhecer várias pessoas e conseguir fazer trabalhos muito diferentes. E hoje eu tô numa vibe de trabalho na minha vida que se eu pudesse fazer ruptura, eu fazia. Então, é isso que eu digo, eu também faria, Pois é. tranquilamente. Não sei se eu faria tão tranquilamente, mas faria. Faria. Então. Pensaria por uma hora e meia, depois faria. É doido, porque as aplicações dessa tecnologia, quando a gente pensa, são surreais. A própria série mostra isso, né? Que, tipo, o que tá acontecendo ali naquele escritório, de fato, não é o que é programado para ser feito na grande realidade. Tipo, e até eu acho muito, muito interessante. Não é uma referência para vocês, meus amigos, claro, mas os escritórios, os mistérios da empresa lembraram muito um jogo chamado Control. E ele foi muito citado, principalmente no Twitter, entre os fãs de jogos. Até eu fiz muitas piadas em relação a isso, porque Control também é um mundo de escritórios onde, na verdade, nada é o que parece. Então teve essa similaridade. Mas no geral é isso. Seven foi eu considero essa série um acontecimento. Ela é um Com produto assim certeza. único, único mesmo, genial. E tomara que a segunda temporada venha realmente bastante bem trabalhada, com cuidado. Pode demorar o quanto for, gente. Não, a gente não tá mais. A gente não é os jovens da Netflix que consome tudo que sai num único dia, não. Pode mandar. Pode fazer com esmero, que merece, que precisa. Aí Apple tem dinheiro, queima. Então. Ah, gente, eu quero muito saber sobre o Irvin e o Bert. É, o Christopher Sim. Walken e o John Turturro são melhores personagens para mim. Para quem assistiu e tá. Porque, né, a gente já falou disso com Yellow Jackets, né? Que a gente fica todo esse tempo, todos esses meses até chegar o próximo, próxima temporada, tal, sofrimento, dor. Mas a Apple lançou um material bem legal. É um livro, né? Que eles lançaram. Tava disponível inicialmente só na Apple Books. Eu não tenho nenhum dispositivo da Apple, então eu não poderia pegar. Mas agora já dá para achar em PDF. Para baixar em qualquer lugar. Eu não li tudo ainda, mas uma parte, pelo menos, é sobre uma antiga funcionária da Lumon, né, a empresa que no, onde esses personagens trabalham, que ela conseguiu se comunicar com a alt dela, né, a pessoa que fica fora. Elas tinham um esquema ali de se comunicar, porque na série não dá para você levar nada escrito pro lado de fora, né? O elevador trava, É muito bizarro isso. sirenes, luzes vermelhas, enfim. E essa pessoa, que não é nenhuma personagem da série, ela não está na série, ela arruma um outro esquema para conseguir se comunicar. Então as duas versões, né, dessa pessoa falam uma com a outra. Elas também não sabem o que a Lumon faz, mas há uma especulação. E que mais? Ah, e a Apple também lançou antes, acho que foi um pouco antes da série estrear, como, né, forma de promover a série, assim, lançaram, por exemplo, o código de vestimenta da Lumon. E aí um dos itens era, a roupa não pode ter etiqueta, né? Porque a gente tem aí essas Ah, sim. etiquetas que fica enchendo o saco na roupa e tem um monte de coisa escrita. Isso travaria os elevadores também, sabe? Então, são muitos detalhezinhos assim que eles foram soltando aos poucos. Dá para achar no Instagram da Apple Plus que acrescentam um pouco, né, o que a gente viu na série já. E para quem quiser, então, procurar esse livro que eles lançaram, é bem interessante de ler também como um complemento e para gerar mais especulação. Acho que não traz resposta nenhuma. É mais para gerar mais questões, né, que talvez voltem na segunda temporada no ano que vem. A Mas Apple... é isso, acho que vocês falaram tudo, assim. Fala, Ivo. Não, que a Apple é tudo muito fechado, né? Tudo muito cheio de nhenhenhen, assim, os acessos, a dificuldade, odeio. Eu odeio. Mas era, seria a Apple uma ruptura, assim, uma luta? Eu já ia dizer, inclusive, pra mim, essa série é a Apple no futuro. Pois é, é a Lula. Gente, é mais um... A gente falou tanto no episódio Cyberpunk de grandes corporações e tal. Isso, é isso, a Lumon... É isso. Tipo, a gente não sabe bem o que ela faz, mas provavelmente é uma dessas corporações que tem bracinhos em todos os lugares, sabe? É um negócio que com certeza não é pequeno, não é uma empresinha, não é uma consultoria, sabe? Eles devem ser um puta conglomerado, enfim. Tá bem dentro do sci-fi, do cyberpunk que a gente já comentou por aqui. Mas enfim, assistam. Felipe. Oi, Felipe. Por favor. Ah, não, vou não. Por favor, Felipe. Vou não, preguiça. Tenho Nossa, muita é preguiça de série, vou não. E sabendo que porque vai tu ter... tu só tá mirando em bomba, Felipe. Tu assistiu Stranger Things todinho, caramba. Assiste de Severance. É, exato. Não, mas eu detesto Stranger Things. Eu, inclusive... E assiste mesmo assim. Não, mesmo assim, tá? Mas eu assisti a quarta temporada. 2 horas de episódio, Felipe. Não acredito nessa tua vida. 2 horas. Mas me enrolaram. Fizeram propaganda enganosa. Porque disseram que a quarta temporada era a última, não sei do quê. Aí eu fui e me lasquei, né? Porque aquela bomba... E não, ainda vai ter a quinta temporada. Ô, gente, o Shaun Levy... Eu tenho muita raiva dessa quarta temporada. Desculpa te interromper, Ivo. Mas eu tenho muita raiva dessa quarta temporada. Tá bom. É que o Shaun Levy, ele foi produtor executivo de alguns episódios de Stranger Things, tá? Ele dirige algumas coisas também, né? Projeto Adam, sim. Já falando em coisa... Ficou amarrado com Netflix, né? É. Muito bem, gente. Então vamos para o próximo, que eu acho que vai causar alguma polêmica aqui, pelo que eu já vi de conversas que a gente teve antes. A gente teve, então, esse ano um filme super aguardado da A24, né? Que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que foi dirigido e escrito pelos Daniels, o Daniel Kwan e o Daniel Scheinert, que antes fizeram um filme que eu acho bem interessante, que é aquele... Aquele com o Daniel Radcliffe, que ele é morto. Um cadáver pra alguma coisa, né? Isso, um cadáver pra sobreviver. Swiss Isso. Army Man. Eu achei bem divertidozinho quando eu assisti. A palavra desse filme, ele é interessante, né? Porque eu não consigo dizer se esse filme é bom ou se esse filme é ruim. É, então. É esse negócio. E, bom, e o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme sobre multiverso, né? É uma doideira. Achei também que tem um elenco incrível. A Michelle Yeoh tá né, incrível sempre, mas tipo, acho que nesse filme ela brilha demais, assim. É o que ela precisava pro nome dela. Né, assim. É. Resumidamente é isso. É o que ela precisava, é o que precisava pra valorizar o nome dela. De uma vez isso. Por todas. Gente. Vocês sabiam que o marido dela é o japonesinho de Goonies? Nossa, ah, sério. Eu vi, ah, não, sim, não sabia não. Então, eu ficava, eu conheço ele de algum lugar, eu conheço esse cara de algum lugar, eu fui ver, falei, sim, é ele! E ele Era ficou isso. Muito tempo sem fazer cinema, eu tô vendo aqui no IMDb. Fora esse filme, assim, entre esse filme e os Goonies e o Indiana Jones, ele fez mais alguma coisa? Então, tem uns perdidos aqui. Eu tô procurando aqui, que agora uns fiquei perdidos na lista. Ó, tem umas ele fez coisas, um tipo... episódio de Contos da Cripta em 91. Tem um Mas filme... não, ó, tem... Nossa, tem, é verdade. Tem, tipo, 91, 92, daí 97, 2002, e aí só 2021, sabe? Então, tipo, tem, tá, então, tem um ficou um bastante gap. Justifica essa ideia de sumiu, foi abduzido. E ele tá bem legal no filme, eu gosto da atuação dele. Ele tá dele. Excelente, não tem gente ruim nesse filme. Não, eu gosto desse filme, quem é que não gosta? Eu não gosto. Então. Ó, gente, imagina se esse podcast fosse a gente gravando junto, assim. Ah, eu amei, ia ser tão bom. É, pois é. Um dia a gente consegue, né? Tá, mas ok, vamos começar oficialmente a conversa sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É o filme dos Daniels, como a Sil apresentou, que conta a história de uma descendente chinesa, aliás, de uma chinesa que se muda para os Estados Unidos com seu marido, a Evelyn, junto com o Waymond. Eles têm uma filha, que é a Cara, A esqueci o nome Joy. dela. A Joy, Joy. desculpa, gente. Eu tô querendo pela memória afetiva mesmo. A Joy. E eles têm uma lavanderia. Então, eles têm uma vida bastante simples, mas ao mesmo tempo muito complexa, como toda a família. Como toda família de classe média, digamos assim. E um conflito geracional muito grande. Porque a Evelyn. Ela ama a família dela, mas ela não consegue compreender a família dela. A filha dela, que é a Joy, ela tá passando por um momento que ela precisa de um apoio familiar. Ela precisa do apoio da mãe e ela não consegue isso da maneira como ela quer. O Waymond também tá tentando se conectar com a mulher, ao mesmo tempo que tá vendo que isso não é mais possível e ele quer dar um outro passo, mas não consegue nem comunicar a ela de que passo ele quer dar. E no meio de tudo isso eles têm que se organizar porque uma contadora, que é a Deidre, tá pra lascar eles com um imposto de renda, é imposto de renda, se não me engano. E eles precisam resolver isso. Só que, no meio dessa tentativa de resolução, a Evelyn, ela recebe uma mensagem de que ela tá sendo caçada pelo multiverso por um grande ser que ameaça todo o multiverso da existência, que é a Jobu Tupac. E a Jobu Tupac é ninguém menos que a própria filha dela. Então, a gente tem essa confusão de conceitos, de gêneros, inclusive, porque tudo em todo lugar no filme conversa com todos os gêneros, praticamente. E principalmente, ele é um filme, e aí já entra na minha própria opinião, que ele é um filme que aceita toda a bagunça que ele quer ser. Ele tem seus momentos bons, seus momentos incríveis, seus momentos excelentes, seus momentos galhofas, seus momentos bregas. Ele se propõe a tudo isso, ele abraça tudo isso. Mas principalmente, ele é um filme muito emocionante. A gente tem uma trama de ficção científica, de uma briga sobre a existência da realidade, sobre as conexões do multiverso. Mas isso é usado de uma maneira dramática muito especial. A Evelyn, que ela tá o tempo todo se questionando como seria a minha vida se eu tivesse tomado outras decisões. E o multiverso serve para isso, para apresentar para ela essas vidas. Desde como seria se eu tivesse virado uma atriz de cinema, a como seria se eu tivesse um relacionamento lésbico no universo onde meus dedos são de salsicha. Então, é um filme que te faz rir, é um filme que te faz chorar, é um filme que te faz ficar tenso, é um filme que tu se questiona sobre a tua vida, tu questiona sobre os teus relacionamentos. Então, pra mim, assim, Tudo em Todo Lugar é uma carta de amor ao cinema, ao próprio cinema em si. É um filme que respira cinema e é o filme definitivo de multiverso. A Marvel vai tentar fazer 10 filmes agora, da dinastia aqui, pra ligar a dinastia Kang, depois do multiverso da loucura, e nenhum deles vai chegar perto do que é esse filme. Então, já isso é uma profecia minha, não tem como. Olha, É um filme lindo, é um filme incrível. Então, essas são minhas palavras iniciais. Manda, Felipe. eu acredito nas profecias do Samuel desde que saiu o trailer do Massacre da Serra Elétrica da Netflix, e ele disse que a cena do ônibus iria virar um clássico. E eu amo esse filme e eu amo essa cena. E olha, eu acho que a principal coisa do filme o Samuel já trouxe, que é o seguinte: ele é um filme que. E eu tenho essa definição, eu de vez em quando até falo aqui: ah, minha gente, esse filme ele se acha muito, ele é uma besteira. Ou não, esse filme ele sabe que ele é uma galhofa e ele é muito bem resolvido. Eu acho esse filme muito bem resolvido para aquilo que ele é. Eu não acho que ele seja uma galhofa, uma porcaria, não, mas eu acho que ele funciona muito bem dentro daquilo que ele quer ser. E eu acho que é isso. Ele tem momentos que são muito bons, momentos que você olha e diz: Meu Deus, o que é isso? Mas não de maneira negativa. Eu assisti com um pouco de preconceito porque eu tinha achado o trailer chato. Eu acho chato essas coisas da Marvel, do multiverso. Acho tudo chato. Então eu fui ver já com o pé atrás. Mas eu achei ele tão bem resolvido. E eu gosto dessa mistura de como o Samuel falou. Ele emociona, mas é brega, mas é bonito, mas é cafona. Eu acho ele super bem resolvido. Então eu gosto de filmes que são bem resolvidos e para mim ele me ganhou muito por conta disso. E eu gosto muito da. Ai, esqueci o nome dela. A que faz a principal. Acho que ela também segura bem o filme. E é isso, assim. Acho bem de boa. E se a gente for falar de multiverso, muito melhor do que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Que aquilo ali sim é uma bomba em qualquer multiverso. O que eu gostei muito que o Samuel falou é justamente essa questão do multiverso e dessa questão de escolhas, né? Que a gente vê muito isso na personagem, né? O que ela só ressaltando o que ele disse, isso é muito sensível no filme, né? De tudo que são perguntas que a gente faz, né? Ah, se eu tivesse tido essa escolha, como que seria? E o filme vai passando por isso, por isso, por isso, até ela chegar e falar, não, tem que resolver o que está aqui agora, né? E isso é muito legal no filme, assim, até esse momento ele é muito emocionante, ele funciona muito bem nisso. E tudo que o Samuel falou, eu assino embaixo, concordo com ele. Eu adoro o filme, eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram esse ano de cinema. Dificilmente vai ser batida, assim. Eu digo que, né, temos mais expectativas boas para esse ano aí, mas eu adorei, foi uma grata surpresa, assim. Quando eu vi a divulgação desse filme, eu fiquei, gente, né, qual é que é desse filme, né? Eu fiquei muito curioso para saber e vi, falei, cara, é isso. Valeu cada segundo de projeção dele. O filme, ele não tem nada a tudo no filme, cada detalhe no filme faz sentido na narrativa dele. E eu acho muito legal quando o diretor, os criadores, o roteirista, eles conseguem fazer que o filme funcione desse jeito. E cada detalhe dele funciona, seja funcional, que não tá ali à toa. Agora é a vez do Daniel falar. Se eu não vai falar nada? Não, pode Ah, então eu tô falar, pode deixando falar. correr os elogios aí. Vamos pegar o contraponto. Então, só Oh, pra. não, rapidinho, Daniel. Foi a minha primeira leva de elogios. Eu tenho uma segunda, tá? Mas Ah, tá, entendi. pode falar. Só lembrando aqui que eu avisei no início que eu sou chato e rabugento, tá? Então, assim, se alguém, né, não lembra nesse momento. Mas então, assim, eu vi esse filme e daí tinha alguma coisa que que tinha me incomodado e eu não tava conseguindo colocar em palavras, assim, né? Tipo, eu conversava com os amigos meus, daí tal, e falava assim: Ah, eu acho que se estende demais ali no final, eu acho que o final parece que ele vai encerrar várias vezes e não encerra, e tipo, e o novo conflito que ele cria meio que não leva lugar nenhum, esse tipo de coisa, mas não era exatamente isso que estava me incomodando. Aí uma vez eu estava no Twitter, e daí eu vi um tweet do Marcelo Hessel, lá do Omelete, e ele falou uma coisa que para mim definiu bem, que ele falou que é o tipo de filme de cineasta que se formou vendo o filme do Michel Gondry do Spike Jonze. Eu falei, cara, é isso, ele conseguiu colocar bem assim, definir bem a impressão que eu tenho vendo esse filme. Porque ele não. Porque, por exemplo, eu gosto muito de alguns dos filmes do Spike Jonze e do Michel Gondry, só que daí eu reconheço também que eles próprios acabaram se perdendo um pouco ao longo do caminho, e me parece que é como se esses diretores, os Daniels, eles estivessem pegando, sabe, tipo, o bonde andando assim, tentando fazer um negócio que não necessariamente original, apesar de parecer ser, o que, mas também não precisa ser original, né? Mas eu acho que a grande questão para mim é que ele soa pretensioso. E daí eu tava vendo uma entrevista que o Coppola fez na década de 70, quando ele tava filmando o Apocalipse Now, que ele fala que não tem coisa pior do que um cineasta pretensioso que não entrega algo digno da sua pretensão. E eu acho que isso define bem também para mim, assim, porque eu entendo todos os elogios que vocês estão fazendo, eu acho que o filme tem muitas qualidades, mas a minha questão é mais, assim, é uma questão central mesmo do filme, assim, eu vi o filme e ele soava como masturbação intelectual para mim. Eles estavam tipo assim, olha só como eu sou inteligente, olha só como eu tô ligando todos os pontos dessa história, olha só como eu tô fazendo isso, olha só como eu tô fazendo aquilo, olha pra mim. E aí quando um cineasta tá querendo demais que a gente olhe pra ele, não pro filme, isso me incomoda. Então assim, foi isso que eu senti vendo esse filme. Eu achei muito, muito pretensioso. E assim, as partes assim da relação dos personagens eu acho legal, eu gosto dos personagens, eu gosto da parte mais emotiva do filme. Apesar de que, de novo, também, né, não é algo, não é nada de novo. A ideia de você sair para buscar alguma coisa que, na verdade, está ao seu lado o tempo todo é o que o livro de autoajuda faz até hoje. Mas a questão, para mim, é assim, é essa questão central, assim, de que, sei lá, eu fiquei incomodado vendo o filme, sabe? Porque parecia muito um filme querendo ser espertinho e, sei lá, não é o meu estilo de filme. Então, por isso que eu não gostei. Não, eu entendo, de certo modo. Acho que a única coisa que eu não concordo é que é pretensioso. Eu realmente não acho que esse filme é pretensioso. Eu acho que ele tem justamente o reforço da ideia de que ele tem um lado bastante brega, inclusive. Mas o brega é proposital. Os momentos. Mas como tudo, assim, como um todo. Eu gosto dessa mistura. Por isso que eu não considero que exatamente pretensioso. Não é o conceito que eu mais daria assim pra ele, não. Talvez, não sei, numa futura releitura, quem sabe, mas nesse momento não é uma ideia. Não, eu queria falar que o Daniel até pra falar mal, ele fala bem, Ju, porque ele foi duro, sabe, com o filme, assim, ele foi, pegou pesado, cara, ele falou tão bem, cara. Não, ele fala super bem, mas assim, só de algumas outras coisas que eu gostei pra caramba. Do filme no geral, cara, é pelo sentimento. Teve uma questão de identificação que assim, eu sempre, das pessoas que eu conversava sobre esse filme, e eu indiquei esse filme pra muita gente, e eu indiquei assim, despretensiosamente, mas no fim todo mundo vinha muito conversar comigo sobre o que tinha achado do filme. E o mais legal, acho que, das análises que eu tava ouvindo de todos os meus amigos, meus colegas, sobretudo em todo lugar ao mesmo tempo, que cada pessoa tava com uma identificação nesse filme. Eu fiquei muito surpreso, teve gente que se identificou com coisa que eu não dei a mínima moral. Ou foi pela questão dos relacionamentos, ou questão de casamento, questão amorosa, questão de relação pai-filho, mãe-filho, questão de se questionar. Essa foi uma das mais pesadas, claro, de se questionar as escolhas da vida, e eu acho que é uma das principais marcas para quem gosta do filme, de sentir do baque do que ele te manda. Cara, eu gosto muito da questão da Evelyn e da filha, da Joy, a relação delas. Toda a loucura de Everything Everywhere é o palco dessa relação, né? E a gente é agraciado em alguns momentos sensacionais, como, por exemplo, a cena das pedras. Que é assim. É incrível, simplesmente incrível. Duas pedrinhas ali com um diálogo de legenda e tu se emociona. Então, e quando tu entende, e eu acho que é o meu ponto favorito desse filme, quando tu entende que ali não vai ser um filme de super-herói que vai haver uma grande luta pela salvação do universo, pelo contrário. A gente vai entrar em alguns spoilers, claro. A grande vilã, né? Que é eu sempre esqueço. A Jobu Tupac. Ela tá viajando o multiverso, ela destruindo, matando Evelyns pra encontrar uma Evelyn certa. Aí você pensa, ah, a Evelyn que tem o poder para derrotar a Jobu. Não, é a Evelyn que tem a capacidade de entender a Jobu. É uma metáfora de compreensão. É a Evelyn que não é boa em nada. Isso. E a cena do estacionamento, da discussão entre elas, acho que é o auge desse entendimento, né? De mãe e filha, de aceitar que sim, tua mãe pode te traumatizar, mas tu pode levar isso de boa também. Então, é um conceito muito gostoso de ver em tela. O objetivo da Jobu não é destruir o multiverso, é destruir ela mesma. Ela constrói algo para destruir ela mesma a partir do tudo que ela foi capaz de reunir. Então a gente tem a cena final ali de batalha, que não é uma batalha, muito pelo contrário. A Evelyn, com todo o poder que ela consegue de todo o multiverso, ela vai usar isso para desarmar as pessoas que estão vindo derrotar ela. Ah, essa coisa é E linda. é lindo, e é um conceito que foi utilizado. E outra coisa, não tem coisas originais, não. É simplesmente a organização das ideias. Por exemplo, esse conceito foi usado em Matrix. O Neo não luta mais no quarto filme. Ele só repele. A Evelyn, ela não tá lutando, ela tá simplesmente desarmando. E, para encerrar, os looks da Jobu são excelentes, até eu que uso aquelas roupas. E eu quero todo mundo no Oscar, inclusive a Jamie Lee Curtis. A Jamie Lee Curtis tá incrível, incrível. Cara, foi um dos melhores papéis, um dos melhores desempenhos dela. Ela tá entregue àquele papel, a galhofa que é aquele papel dela. Porque, assim, é só aquele aspecto dela. Se preparando pra luta, né? Naquela forma física dela. Cara, que loucura é esse filme. Eu tenho uma relação de amor muito afetuosa, definitivamente, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu gosto muito que, primeiro que duas das personagens principais são mulheres mais velhas, né? Que normalmente são as pessoas que são deixadas de lado primeiro. E ter a Michelle e a Jamie em papéis grandes nesse filme é muito legal de ver, assim. E eu gosto de que, tipo, porra, que, sabe, são atores interpretando vários diferentes personagens no mesmo filme, sabe? Isso já rolou em Severance, né? Porque os atores estão interpretando ali Duas o pessoas, cada um. funcionário e o. É, exato. E nesse filme também, né? Tipo, são pessoas em universos diferentes, assim. Então, por mais que seja aquela mesma pessoa, por exemplo, no universo de salsichas, de dedos de salsicha, que é incrível, a relação entre a Evelyn e a personagem da Jamie Lee Curtis, que eu esqueci o nome, tipo, é totalmente outra, né? Então, sei lá, eu sempre valorizo muito quando os atores interpretam, assim, diferentes personagens do mesmo filme. Eu gosto muito das do sei lá, eu acho que é um humor que não necessariamente vai agradar todo mundo, que é um humor idiota, assim. Tem umas piadinhas idiotas e que, tipo, eu achei engraçadíssimas, sabe? O Mundo das Pedras é maravilhoso, assim, é tipo. Gente, quem não riu quando aparece hahaha ali na tela, sabe? Sim. Ninguém precisa abrir a boca pra falar nada. E eu achei muito legal isso que você falou, Samuel. É muito isso, né? Cada pessoa acho que se conectou com o filme de um jeito, né? Por um lado ali daquela história, né? Eu achei muito, sei lá, acho que pessoas queer assistindo esse filme têm uma conexão muito forte por causa dessa relação familiar, né? E acho que para mim o que pegou foi mais quando a Jobu Tupac fala de que nada importa, né? Ela tem todo um discurso, né, falando sobre como nada importa e tal. E sei lá, acho que às vezes a gente cai nessa bad de que nada importa, de que, tipo, ai, sei lá, o universo é tão grande, sabe? Olha que merdinha que nós somos aqui. Mas sim, justamente, né? Essa é a única merdinha que a gente tem. Então, aí, tipo, é o contrário, sabe? Tudo importa justamente por isso, né? E acho que aí me pegou mais, por esse lado, assim, mas... Ai, é um filme muito interessante. Eu acho que, antes de eu assistir, eu tava pensando, putz, que longo, né? Mas, no geral, não foi um longo cansativo, assim. Eu tenho essa má vontade com filmes longos. Talvez ali no terceiro ato se estendeu um pouco mais do que deveria. Mas, no geral, eu achei muito bom, assim. Também torço por muitas premiações para todo mundo. Mas é isto. Então, seguimos, gente? Seguimos. Vamos para Love, Death and Robots, que teve a terceira temporada lançada esse ano, né? Uma série de animação criada pelo Tim Miller. E eu ouvi dizer que essa terceira temporada é a melhor de todas até o momento. Olha, melhor de todas, não. Eu acho que a primeira ainda é a melhor de todas. A segunda é um lixo. A segunda, assim, ela não deveria... Ela deveria ter sido guardada. Eita, fizemos... Vamos fingir que nada aconteceu. Eu gosto dessa terceira. Eu acho que tem algumas histórias muito interessantes do ponto de vista de expressar a ideia de amor, morte e robôs. Visualmente, eu acho essa bem interessante. E tem algumas histórias que eu gosto muito. Outras que eu acho mais... contidas, não, contidas não é bem o termo, outras que eu acho mais certinhas, sabe, que você meio que espera que vá acontecer aquilo, mas é legal. Agora, tem pelo menos umas 3 ou 4 histórias que eu adorei, que eu acho, assim, que super vale, assim, você realmente se desconectar e assistir. E aí vocês vão dizer, ué, mas Felipe assiste série, ele não odeia série. Odeio, detesto série. Detesto série que você tem que ficar, vai a primeira, a segunda, a terceira temporada, não tenho a menor paciência pra isso. Eu desapego de série com uma facilidade imensa, vocês não fazem ideia. Eu posso assistir uma temporada inteira, curtir. Se o novo episódio da segunda temporada, os 5 primeiros minutos forem chatos, eu já abandono a série sem nenhum peso na consciência. Mas eu gosto do Love, Death, Robots, porque você vai vendo um episódio, depois vê outro, não tem, sabe, aquela ideia de uma conexão entre as histórias. Eu gosto muito desse volume 3, e pra mim a melhor história, vamos ver se vai sair briga aqui, a que tem o título, eu acho estranho o título, do Fazendeiro. É o Fazendeiro. É o Fazendeiro, pronto. É a última. Nossa, eu adorei aquela, assim, achei magnífico. Eu fiquei pensando, meu Deus, um longa com isso seria incrível. Mas eu gosto. Acho que a primeira temporada ainda é melhor. Mas eu acho que temos alguns bons momentos aqui. Outros mais regulares, mas ok, funciona. Eu acho que o Fazendeiro, pra mim, ele vale a temporada inteira. Tem outros, tem o da Colmeia. Eu não lembro, não vou lembrar os nomes dos episódios. Enxame. Que foi um que a primeira vez que eu vi, eu não gostei, mas depois eu gostei quando eu revi. Enfim, achei. Eu acho que os mais chatos que tem, na verdade, é o que eles exploram mais questões de são dois, que tem militares e... Enfim, não... Depois que eu vi, assim, uma segunda vez, eu já achei esses mais ou menos. Mas o Fazendeiro, pra mim, é aquela sereia mística, sedutora, gritando e rodando e rodopiando, vale a série inteira. Vale mesmo. Tá complementando, Felipe, o Fazendeiro, né, que é o original Jibaro, é assim, um acontecimento de episódios, são 17 minutinhos, não tem falas, só se usa o som, né, ambiente, e, enfim, sem dar spoiler, porque vale a pena muito assistir sem saber muita coisa, mas que episódio, Que E é o episódio? menos ficção científica de todos, né? É, Assim, não, não ele é tem, bem não, histórico. não tem, é. Ele se passa inclusive num período que medieval seria. Assim, a gente não Não, sabe é da exatamente. época das conquistas espanholas, Pronto, basicamente pronto. dizendo. Então as conquistas espanholas, então não tem assim muita tecnologia, mas ele é um acontecimento, assim, ele é visualmente a maneira como a própria sendo animação, mas a direção de fotografia do tipo movimento de câmera é incrível, é maravilhoso. É uma das técnicas de animação mais lindas que eu já vi. Sim. Porque é surreal. E é do mesmo diretor do episódio A Testemunha da primeira Que temporada, eu que é amo, fácil, é a top melhor, 5 dos três é o volumes. melhor da primeira temporada. É, e ele tem inclusive essa pegada visual que você identifica, é quase como se os personagens, inclusive, assim, são bem parecidos, quase que como se fossem É a assinatura atores, do estúdio. fazendo papéis, não é? Então eu adoro, adoro, adoro. Foi uma grata surpresa o terceiro volume, até reforçando o que o Felipe falou muito bem. O segundo foi uma droga, foi muito ruim mesmo. Não, não Não é ficava nada. não é só que o segundo foi ruim. Eu acho o segundo careta, sabe? Eu acho ele assim. Decepcionante. É, porque assim, o primeiro ele era ousado, ele tinha nudez, tinha gente transando. O segundo não, ele é careta, careta, ele é careta. Parece que assim, aí vamos fazer pra fazer bonequinhos e vender no McDonald's, sabe? Assim, ele é muito careta, ele é caretíssimo. Ele é muito careta. Isso me incomodou bastante. É porque o jovem agora ele quer que tire o sexo, não quer mais não. Ele quer o botão do tirar o sexo. Ai, gente, que ódio quando começam as discussões no Twitter. Ai, um botão de pular cenas de sexo. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Que ódio, que ódio, que ódio. Deus. Gente, essa eu não assisti, não posso comentar. Eu também não. Também não. Assistam, assistam. Ou então vejam só o Fazendeiro. Foi É, só esse. veja só esse. Dá pra mesmo do terceiro volume, né? Embora tenha coisa muito boa no Sim. terceiro Tem volume. O coisas segundo volume que a gente incríveis. não É, mas recomenda, não. é porque a organização visual, a personificação dessa personagem que estamos falando. Nossa, olha, se eu realmente pudesse imaginar como seria um longa. É porque eu teria medo, porque ia ficar. Né? E talvez, provavelmente ia ficar ruim. Mas, nossa, queria muito vê-la novamente. Bem. Bom, então vamos seguir, gente, para falar de Crimes do Futuro do Cronenberg, mas eu quero primeiro contar uma historinha. Porque vocês sabem que todo dia sai de casa, né, de manhã um malandro e um otário. E no caso, nesse caso, Cronenberg é o malandro, porque acho que foi abril desse ano, saiu uma notícia de que ele tirou umas pedras nos rins, né? E aí ele estava vendendo a foto das pedras nos rins que ele tirou por 10, alguma criptomoeda ali que valia uns 35 mil dólares no total. Jesus. E, Etéreo. gente, Ethereum. E tem quem compre, né? A gente sabe que tem quem Tem, compre. tem, tem, tem. Meu Deus. Meu Deus. E daí depois ele estava até pensando em vender as pedras em si. Eu vi a foto, as pedras até que estão bem artísticas mesmo. Como é que tu viu a Mas é foto? Foi isso, eu tu que já vi a comprou? foto, eu não precisei gastar Pô, mas. 10 Mas... Ethereum pra ver a NFT? imagem. Nem isso, né? Só. Cara, mas olha, ele. Não, senhor, ele foi genial de fazer Foi. o Daí marketing ele é do um Crimes do malandro de Futuro. respeito. Eu não tenho crítica nenhuma. Mas é isso, né? E o Crimes do Futuro estreou agora há pouco na Mubi. É, passou pelos cinemas, acho que. Não sei se ainda está nos cinemas, acho que já saiu. Mas está na Mubi para quem quiser assistir. Antes da gente começar a falar desse filme de 2022, vale lembrar que o Cronenberg fez um Crimes do Futuro em 1970. Foi o primeiro filme colorido que ele fez. É um filme bem curtinho, de 1 hora, 1 hora e 5, um negócio assim. Não é a mesma história, não é tipo uma sequência, não é um remake, nada disso. mas o Crimes do Futuro de 70 já tinha algumas ideias que voltam nesse de 2022. Como esse negócio de que órgãos novos estavam crescendo dentro do corpo de algumas pessoas e elas os estavam removendo. Né? Isso já era uma ideia, uma coisa que é mencionada lá no filme de 70. E o personagem principal do filme de 70 parece muito com a Timlin, que é a Kristen Stewart nesse filme novo. Eu achei eles, tipo, primos, assim, muito parecidos. Não sei se vocês chegaram a ver o de 70, mas tá lá no YouTube, né, tá facinho pra quem quiser ver. É, não vi ainda. A gente Ele é muito experimental, assim. Se eu não tivesse lido uma sinopse longa, eu não saberia do que se trata. Ele não tem falas, ele tem narração, né? É o personagem principal que conta a história, mas em muitos momentos o que ele tá falando não tem nada a ver com o que você está vendo na tela. Se você desliga a narração, é uma coisa totalmente diferente o que tá acontecendo. Então, sei lá, acho que é até interessante, tipo, ouvir o filme só sem ver e ver sem ouvir. São experiências totalmente diferentes. Mas é isso. Eu nem sei dizer se eu gostei. É complicado, né, falar desse filme. mas, afinal, o Retorno do Cronenberg, ele conta a história, né, de uma distopia, um futuro, onde os seres humanos, eles foram, não é, vítimas, né? Eles passaram a ter um processo chamado... esqueci, eu tô puxando a sinopse da cabeça. Que é a Síndrome da Evolução... Enfim, Síndrome da Evolução tem uma outra palavrinha, que as pessoas estão mudando muito rapidamente. Muito rapidamente. A ponto de toda a realidade, o nosso modo de existir ter sido modificado. Os corpos estão se modificando, as pessoas estão mudando, e elas são capazes, então, de criar novas mudanças em seus próprios corpos, e a partir disso a gente tem uma espetacularização. A gente vai acompanhar a história do Saul Tenser, que é o interpretado pelo Viggo Mortensen, que ele é um artista cuja obra é ele mesmo. Ele cria, através da própria evolução e de componentes químicos, novos órgãos dentro de si. E a partir do momento que a parceira dele, que é a Caprice, interpretada pela Lia Seydoux, ela faz uma demonstração de fechada, mas ao mesmo tempo extremamente disputada, de retirada dos órgãos, isso vira uma arte. Então, o Crimes of the Future começa com essa abordagem, mas depois ele se amplia. Ele mostra esse novo mundo, onde tudo é muito diferente, cheio de personagens secundários, que extremamente instigantes, mas que ao mesmo tempo você não tem muita coisa sobre eles. Então... eu acho que é uma ideia proposital do Cronenberg nesse filme, de ele te dar pitadas do que está acontecendo ali na vida de todo mundo. Porque tu só vai conhecer profundamente o Saul Tenser. Todos os outros personagens, inclusive a Timlin, que é a personagem da Kristen Stewart, que está magnífica, mesmo nos poucos momentos que ela aparece. Você imagina uma conotação de... ah, vai ser uma personagem marcante. Ela vai ter alguma coisa foda ali. E no fim não é bem isso. Então, o Crimes of the Future tem uma mensagem que é um tanto quanto discutível, não no contexto de aceitável ou não, mas sim no qual é essa mensagem, na verdade. No fim das contas, o Cronenberg está apresentando um mundo diferente, absurdamente diferente, e como as pessoas reagem a esse mundo. Eu acho que é isso que eu mais gostei nesse filme. Inclusive, essa é uma frase do meu namorado que ele soltou pra mim hoje, que eu achei, assim, coisa mais linda. Ele disse, a ideia desse filme é apresentar um mundo diferente e mostrar como as pessoas reagem a este mundo. Eu gosto muito desse retorno do Cronenberg. Não é um filme perfeito, muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que ele podia ter tons mais políticos. É, tem muita questão da sexualidade, principalmente da sexualidade, acho que é o ponto social que ele mais discute. Tem uma outra questão relacionada especificamente ao corpo de uma criança, mas isso é um baita de um spoiler, então só solto isso. Mas no geral é isso, é uma criação de um mundo muito doido que tu mergulha nesse mundo. Basicamente é o meu sentimento com o Crimes do Futuro. Também acho que é um dos melhores filmes do ano até agora. Principalmente não porque, ai, porque ele é excelente, não, porque eu penso nele com frequência. E eu gosto de filme que me faz pensar com frequência nele. Então eu tô sempre revisitando o Crimes of the Future, o que eu assisti, o que eu pensei, esses conceitos bizarros e também, às vezes, muito sem sentido que o Cronenberg criou, mas cheio de personalidade. Acho que é o mínimo que se pode dizer desse filme, dessas ideias dele. É, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei do filme é justamente como ele lhe enche de personagens interessantes, e ele, propositalmente, ele não aprofunda, ele deixa que você vá acompanhando aquela jornada. E eu acho muito interessante. Eu adoro, assim, eu gosto muito do filme. Não vou dizer que é o melhor do David Cronenberg, mas assim, eu respeito muito o David Cronenberg. Eu acho ele um puta diretor. E ele tem todo o meu respeito desde que ele topou participar em Jason X e ser morto por Jason. Então, assim, o cara tem a totalidade do meu respeito. Eu gosto muito do filme e eu gosto muito dessa ligação, dessa tensão sexual ou dessa questão sexual que tá por ali de maneira às vezes explícita, mas às vezes dá uma desaparecida. Eu acho um filme também muito contido no sentido, assim, de ele tem poucos cenários, ele tem, os cenários são meio, não claustrofóbicos, mas não é nada grandioso. E eu gosto muito desse processo evolutivo que acaba virando uma grande performance e que pra mim funciona muito como o que nós temos hoje, não é? Hoje tudo vai para as redes, tudo é divulgado, tudo é uma performance. E eu acho interessante pegar essa coisa do corpo humano e recodificar. Não dá para trazer mais informações, porque é um filme novo, né? Então a lei do spoiler ainda é válida, mas tem essa questão do corpo da criança. E eu gosto muito dos personagens. Me parecem, inclusive, personagens muito, muito tristes, muito sem expectativa, e que vão se agarrando nesses momentos, né, que de performance, de descobrimento e de uma questão dessa sexualidade ou dessa sensualidade. Mas eu preciso fazer um comentário que, claro, ele é um filme super sério, ele é um filme, né, reflexivo, mas alguém aqui já assistiu Barbarella? Sim. Ah, faz muito tempo. Algumas cenas, Felipe. Grande clássico com a maravilhosa Jane Fonda. Bom, existe no filme, no Crimes do Futuro, uma máquina, né, que um personagem X entra nessa máquina e algo acontece. E eu não conseguia parar de ver esse filme e associar com a Excessive Machine da Barbarella, que é uma máquina que ela é colocada para torturar a Barbarella, que ela vai ser morta de tanto prazer que ela vai ter. Só que a Barbarella, ela é tão incrível que ela queima a máquina não aguenta a Barbarella. E eu achei a máquina do Crimes of the Future meio parecida com a máquina da Barbarella. E era uma cena super séria, eu ficava, meu Deus, mas eu só tô vendo aqui a Genifonda, essa máquina vai quebrar também, porque não vai aguentar. Então eu gosto do filme, volto a dizer, não é o melhor do Cronenberg, mas é bom ver o Cronenberg de volta. Em um filme que eu acho funcional, acho bom, acho representativo e eu acho reflexivo, assim como O Namorado do Samuel. Ele é um filme que me faz pensar e que me faz voltar a pensar e ler e discutir, e eu acho isso já uma grande vitória do filme. Eu gostei também bastante desse filme aqui, só que eu não sei se eu fui um pouco afetado pelo fato de que acho que um ou dois dias antes de eu ver esse filme, eu revi o Crash dele, Crash Estranhos Prazeres lá, e aquilo é uma loucura, aquilo é uma putaria, né? E aí eu fui ver esse filme aqui depois, ele pareceu, como falaram aqui, ele pareceu tão contido assim, ele pareceu tão. Sei lá, não se arriscando tanto quanto o que ele faria, o que ele fazia antes, sabe? Então, assim, a gente fala que é legal ver o Cronenberg de volta ao terror e tal, e é legal mesmo, mas eu ainda senti ele um pouco pisando em ovos, assim, sabe? De não ir a fundo de uma vez só e tal. Então, eu fiquei com essa sensação, e daí depois eu tava conversando com um amigo meu que é fã dele também, né? E esse amigo meu falou: cara, assim, gostei do filme, mas ele me pareceu mais o episódio piloto de uma série do que um filme em si, porque ele faz toda essa construção de um universo ali, e aí ele acaba assim, tipo, meio que de uma hora para outra, assim. Achei isso muito estranho, assim, porque realmente ele vai construindo, ele vai apresentando personagens, ele vai, sabe, mostrando várias coisas pra gente, e aí de uma hora para outra acaba assim um final meio brusco, assim, que sei lá, me deixou um pouco decepcionado nesse sentido. Eu achei que realmente que talvez se ele fosse uma série, talvez ele fosse melhor desenvolvido essas histórias paralelas que ele propõe ali, né? Porque tem várias histórias paralelas, tem um monte de personagens. Mas de uma maneira geral, é um filme legal, eu gostei. Só como a gente já deixou claro aqui, não é nem de longe o melhor dele, né? Ele já fez coisa melhor, ele já fez coisa mais pesada também. Então, se for algo que vai abrir as portas para ele voltar pro terror de fato, eu acho que é ótimo, já tá valendo. Ivo, você que eu sempre associo ao Cronenberg. Eu acho que assim, é difícil se assim, falar que é o meu diretor favorito, mas ele é um dos meus diretores favoritos. Há muito tempo já, né? Ele não fazia um filme, há muito tempo não fazia um body horror. Desde Existence, se eu não me engano. Embora eu tenha gostado muito de Mapa para as Estrelas, assim, muito daquela fase mais fora, né, do body horror dele, Aquela história de violência, aquilo é bom demais, sim, nossa, nossa. adoro esse filme. Mas o Crimes Futuro, ele, para mim, ele é muito positivo, porque ele já vem com um estranhamento. E assim, né, vocês falaram tudo muito bem dele, assim, essa questão, né, do corpo, da exposição do corpo, e disso ter uma conotação sexual. Isso é muito do trabalho dele, como o Daniel já citou, Crash, como, né, a gente pode ver em Videodrome, em Shivers, né, Enraivecida na Fúria do Sexo. É um tema recorrente dele. E assim, esse estranhamento, logo a gente entra naquele mundo ali, como Samuel citou. A gente entra naquilo e naquela coisa estranha de uma evolução, e você fica pensando nisso, né? Como que seria um mundo assim, com nossos corpos mudando. E o Cronenberg, ele sempre traz isso para o body horror. É uma evolução, mas é também, ao mesmo tempo, uma degradação. Então, assim, o que a gente vê ali como talvez uma evolução é uma coisa mais degradante também. Né, uma evolução corporal, mas uma degradação de muitas outras coisas. E ele faz isso muito bem. Concordo com vocês, não é o melhor trabalho dele, não é o trabalho mais forte, mais impactante dele. E vou repetir o Daniel aí, né? Que se abra portas para ele voltar a fazer filmes, né, de horror, que ele é, para mim, um dos diretores mais marcantes. Estou ansioso pelo episódio dele, das raízes dele. É, a gente falou bastante dele no episódio das Irmãs Souska também. E vira e mexe a gente comenta sobre ele aqui. Ele é um cara incrível. É, acho que o filme do filho dele, né, do Brandon Cronenberg, o Possessor. Possessor. O Possessor, ele deu um branco aqui, mas o Possessor acho que deu uma animada no Cronenberg a voltar a fazer. Então que ele continue daí os passos do filho agora e que os dois continuem fazendo, quem sabe os dois não trabalhem juntos no futuro. Nossa, seria incrível. Eu acho que talvez o filme não tenha tanto um comentário político tão claro, mas é muito legal ver. É, porque, assim, a gente tem só um recorte desse mundo em que esses personagens estão vivendo, né? Mas claramente é um mundo muito decadente. Os ambientes internos, assim, são. Tudo são catacumbas, sabe? É horrível, assim. Assim, apesar de visualmente muito bonito, mas não parece um mundo agradável de se viver, né? É um mundo que evoluiu de uma forma muito ruim, assim. É, e as pessoas, ou elas não sentem dor mais, ou elas sentem de um outro jeito, né? E aí, se você tem um mundo em que pessoas não sentem dor, elas também têm que procurar o prazer de um outro jeito também. Acho que o prazer vai ser outro, né? E tanto que a personagem da a Timlin fala, né, que a cirurgia é o novo sexo. E ver é um mundo muito sintético também, né? As pessoas usam a tecnologia para comer, para dormir e para sentir. Ao mesmo tempo em que, tipo, as camas em que eles dormem, as cadeiras, aquela cadeira de comer, gente, que coisa horrível, desconfortável, sabe? Não parece bom. Zero praticidade. Pois é. Então, tu tem essa questão de tudo ser muito sintético, mas ao mesmo tempo esses objetos são super orgânicos, sabe? Até o controle, né, que eles usam, parece um sapinho com umas luzinhas em cima, assim, é muito estranho. É, gosto também do comentário sobre a autoaceitação contra a autoaversão, né? Tem personagens que abraçam essa adaptação, não sei nem se é uma evolução, acho que é mais uma adaptação a esse ambiente. E tem outros que resistem a isso, né? Então, mas eu concordo que muita coisa ficou em aberto, assim. É isso, né? Como o Samuel disse, o arco do Soul Tenser é, tipo, acho que ele tá bem contado ali, tá bem coberto, mas tem alguns outros personagens que assim, a gente vê encerrar muito abruptamente. Tipo, as mecânicas lá da... Uhum. Sim, né? Sim. Eu não faço ideia do que elas estão fazendo. Ai, mas eu acho isso tão legal, sabe? Assim, porque a gente conhece... Não é um grande problema, não é uma grande reclamação, porque, assim. Mas eu queria ver mais. Eu sei. Eu tô super aberta a uma série. Você quer ver mais, mas... Spin-off só delas. Mas eu acho... Pode ser. Eu acho que a leitura que eu fiz foi assim, você tá acompanhando esse personagem principal... E aí aparecem alguns personagens, não do nada, eles são, assim, bem apresentados, você sabe por que eles estão ali, mas, assim, eles são muito coadjuvantes, né? Você identifica claramente que eles são coadjuvantes. Então, eu acho interessante, assim, de repente, foi, acabou, deu, pronto, foi. E eu gosto, eu queria ver mais, queria... Mas eu acho interessante, assim, essa... Talvez isso mostre até um pouco dessa perda de talvez um contato mais real em um mundo real, não é? Não sei. Mas eu gostei disso. Eu queria ter visto mais, mas eu gostei da maneira como esses personagens terminam, que é super em aberto. É, elas me lembram as irmãs Eu ia Soska, as falar duas. isso. Eu tava o filme todo imaginando Acho assim. que foi. Meu Deus do céu, por que que não Elas colocou podiam. esse Sosca aí? Sim, Ai, elas cairiam foda-se. muito bem no papel. Elas andam junto, elas falam junto, elas estão. Nossa, seria perfeito. Perfeito, nossa. Que oportunidade Pois é. perdida. Sim. Quando sair a série, espero que Quando façam um sair a série, recast. ótimo. Quando sair. É, gente, mas o Samuel citou, mas eu vou repetir aqui, vou reforçar que a atuação da Kristen Stewart, viu? Ai, Ela tem uma parece cena bom dela que quando com aparece. Viggo, ela tem uma cena com Viggo que é assim, uma tensão sexual, os dois ali no negócio, é uma cena estranha. Isso é o Cronenberg, sabe? Porque é um ele é uma coisa meio bizarra, meio sensual. Muito, e a atuação dela na cena é muito boa, é muito perfeita. Gostei muito dela no filme. E assim, queria mais dela também no filme, Na assim. série vai Então, ter. realmente. Tem muitos personagens que a gente acaba querendo mais deles no filme. Então acho que o Cronenberg vai ter que fazer, sei lá. Não é muito a. Não é a praia dele de fazer sequências, fazer negócio, ligar o universo, mas quem sabe? Ele continua essa história. É isso. Ah, eu nem crio essa expectativa, porque eu sei que não vai acontecer. Não, não Não, vai. vai, não. De jeito nenhum. Não vai. Mas tá bom. Gente, agora nosso próximo filme. Eu não sei se eu concordo com ele estar nesta lista, porém vamos debatê-lo. É o Ah, também Man. não. Man do Alex Garland. Se a gente for pensar que pode ser um filme sobre alienígenas, daí pode estar. Não, mas não é, né? Então, Não, não é. não sei, não sei. É, mas enfim, é o um novo filme do Alex Garland, né? Escrito e dirigido pelo Alex Garland. Para quem não está associando, Alex Garland fez Ex Machina, fez Aniquilação e fez uma minissérie chamada Devs. Que não sei se vocês chegaram a ver, mas eu recomendo demais. É uma minissérie, então ela já acabou. Ela teve acho que 8 episódios só. É, fala sobre multiverso, inclusive. E é perfeita, assim. E por isso que eu estava esperando muito desse filme. Eu demorei bastante para assistir. Todos vocês já tinham comentado comigo. E eu só fui assistir essa semana. E acho que eu concordo com vocês. Ó, vamos para encaixar o Man, vamos dizer que o vilão é clone. Sim. Mas realmente assim, o Alex Garland, ele fez praticamente tudo que ele fez foi ficção científica, né? Então, eu só assim, só quis trazer essa curiosidade. Será que Man teria algum ponto de ficção científica? Acho que a resposta realmente é não. A gente já fez uma discussão até no grupo, tínhamos conversado. Não faz muito sentido colocar Man como ficção científica, mas é de um diretor, de um produtor que ama a ficção científica, né? Vem do Ex Machina, vem da Aniquilação, da série dele. Então, Podia mas no ter fim das ficado lá. contas, podia ter ficado lá. Porque Man entra fácil para um dos piores filmes do ano. Esse sim eu achei absurdamente pretensioso na mensagem que ele quer transmitir. Que é uma mensagem nada. Como é que se diz? Ela é extremamente óbvia, né? Então, não é nada sutil a mensagem que ele quer trazer. Pra mim, a única coisa que salva em Man é a atuação da Jess Buckley, que ela é incrível. É, tá num momento incrível e aí vem com esse filme merda. Mas é isso. Mais uma vez a história de. É algo até que eu tinha comentado no grupo. Não, acho que eu tinha comentado com o Ivo. Que é o terceiro filme do Alex Garland. É um terceiro filme sobre uma mulher traumatizada cuja única Característica dela, o único ponto de personalidade dela é ser uma pessoa traumatizada. Então, a Eu não gente vai sei quem é entender. essa personagem. Eu não sei nada sobre ela, né? Exato, você não sabe nada disso a não ser que ela é uma mulher traumatizada. Sim. Então, você, até na Aniquilação, pelo menos, você tem um pouco mais de pano de fundo, mas ainda assim, o trauma de todas as personagens é o que realmente está importando. E aí, essa personagem tem esse grande trauma, ela vai se fechar para tentar curar esse trauma, e na verdade, esse trauma ele é ainda mais confrontado pelo título. sem dar spoiler. E aí a gente vem basicamente para aquele arco final que é bizarro, extremamente maluco. Acho que você pensa tanta coisa desse arco final de o que é isso, ou que mensagem quer transmitir com isso, que foi por causa disso que eu quis jogar esse filme na lista de ficções científicas do ano. Mesmo depois chegando à conclusão que definitivamente não é. Mas tá aí, Galáctica fez uma bomba, ó. Bizarro, mas não no sentido bom, que a gente gosta de coisas bizarras, mas esse é um bizarro Isso. ruim. Muito. Tem nesse arco final aí, que é uma doideira, né? Porque assim, a personagem da Jessie Buckley Harper, né? O nome dela, ela sofre. Assim, sobre o que é o filme, né? Uma mulher, a Harper, que passou por um trauma muito grande num relacionamento. E tira ali 2 semaninhas para ficar num Airbnb no, na zona rural, na Inglaterra, em algum lugar do Reino Unido. E ela conhece os moradores do local, né, que são todos homens. E parece que o Alex Garland pegou uma lista de microagressões que as mulheres passam todos os dias. E aí ele vai ticando. Né? Porque cada personagem vai, né, agredir essa mulher de alguma forma. E ela só vai tomar, porque, né, é isso que ela tá lá para fazer. Mas daí, nesse arco final, ela olha para esses homens que estão ali e ela não tá mais com uma cara de aterrorizada ou algo desse tipo. Ela tá cansada e de saco cheio. E era a minha cara assistindo o filme. E essa cena é interminável. Ela é interminável. Interminável. É o que eu chamo de masturbação intelectual, é isso. Então, Aí exato. sim, aí eu. Essa é braba. Porque esse Então, daqui eu não diria que eu ele é fiquei apenas. cansada. Eu não diria que esse filme é só pretensioso. Ele chega a ser ofensivo mesmo, né? Na mensagem que ele quer passar. Ele é vago por um lado, porque ele tá passando aquela mensagem que, olha, todo homem é igual, daí a maneira que ele faz para passar essa mensagem é botar o mesmo ator para interpretar todos os papéis masculinos. Só que o que ele faz ali de tentar abordar o universo feminino assim é ofensivo demais. Nossa, não dá. Eu não consigo nem falar sobre esse filme porque ele me incomoda demais. Aquela criança. A É. cara do Rocky na Meu criança. Deus. Eu É olhei aquele assim, O eu Vale virei e da falei, não. Estranheza. Não. Mas, assim. Vocês. Parecia o Chaves, sabe? Sim. Sim. E Perfeito. eu acho que eu já falei para vocês isso, que vocês aqui são exceções, porque. O que eu vejo da minha bolha são homens falando muito bem do filme e mulheres Nossa. falando muito mal. Né? Isso daqui, do meu ponto de vista, né? E eu não sei se pode ser um serviço, porque uma coisa que é péssima no mundo real é que homem escuta homem, né? E talvez, tipo, é um filme do Alex Garland. Ele está falando. Olha a crítica que ele está fazendo. Vamos ouvi-la, sabe? Então, por pior que seja, talvez esteja passando alguma mensagem que muitas vezes as mulheres não conseguem enfiar na cabeça dos caras. porque é muito difícil olhar em volta e se colocar no lugar da coleguinha, né? Então, se servir para isso, pelo menos serviu para alguma coisa. O homem sabe? Só entende menos planning. É, exato. É isso, ainda é capaz de usar o filme como uma puta referência. Tá merda, né? Mas isso diz muito sobre a sociedade contemporânea, que abandonou completamente a noção de interpretação de texto e coisa assim. Tipo, a gente só trabalha com o que tá na superfície. Daí, tipo, a superfície desse filme aqui tá bem clara, tipo, o que ele quer passar e tudo mais. Uhum. O problema é o que tá por baixo, né? Pois. Mas o problema aí... é que tá por cima também, que é uma superfície péssima. Ah, não, sim, mas eu digo assim, é de fácil interpretação, todo mundo vê sim, aquilo ali e sabe do que se trata e tal. É. E curiosamente, é um filme A24, né, distribuído pela A24, uhum. É, e provavelmente uma das piores apostas deles, eu acho que deixaram o Garland completamente à vontade de fazer o que ele quisesse. Não façam então... isso de novo, né? Não faça isso de novo. Às vezes o executivo tem que ter uma mãozinha. Ele sabe o que tá fazendo. tem que botar a sua patinha ali. É, até esquecemos de falar, né? Mas o Everything Everywhere é também da A24. Primeiro filme a fazer 100 milhões de dólares de bilheteria da distribuidora. Custou 20 milhões, eu fico muito surpreso com isso. O filme custou só 20 milhões. Mas o Man provavelmente vai assim. É, o lucro do Everything vai pra cobrir o rombo do Man. Certeza. E vai estrear no cinema aqui. Daqui a pouco. Quem vai nessa merda? Não posso deixar de perder. Jesus. Pois. Chama. Vai chegar com o título Man Faces do Medo. Ah, meu Deus, gente. Nem se tivesse aquele lá dos 10 mandamentos, que os pastores compraram os ingressos, tudo e ficaram distribuindo e o povo não aceitava. Aí as salas transmitiam cheias, né? Porque cheias e vazias, porque vendeu todos os ingressos, mas não tinha ninguém assistindo. O meio é assim, se eu ver alguém me oferecendo ingresso, eu não aceito, tá caro. Pois. Fácil, é um dos piores filmes do ano, que droga. E eu gosto do. Tenho um gostar, principalmente com o Aniquilação. Eu curto bastante, assim, mesmo tendo essa mesma vibe. E o pior é que depois do meio eu comecei a não gostar tanto. Aquele problema, que é a mesma batida, né? Aí eu senti um impacto com o Aniquilação e o Ex-Máquina, que eu já não sou tão fã assim. Eu não sou fã do Alex Garland, na verdade, agora que eu tô percebendo isso, tipo... Não, eu não sou fã dele, não. Eu gosto do trabalho um pouco. Mas deixei de gostar com o Man, assim, deu uma caída. O filme é tão ruim que consegue piorar os outros, né, que ele fez. Você vê tipo... o modus operandi, aí você fica, pô, é sério? Aí tu não deu. Não deu. Mas é isso. Chega desse. É. Por favor. Bom, a gente teve mais alguns lançamentos esse ano, né? Mas... Então, só citando, porque a gente não vai adentrar nesses domínios, mas tivemos o Jurassic World Dominion, né? Que aparentemente ninguém gostou. Esse a gente tinha combinado de não falar dele. Não pode nem mencionar. Só citação. Não pode nem mencionar, é igual Voldemort. Tem Westworld que tá na quarta temporada, fala, Samuel. Não, eu ia dizer, o Felipe tá se tremendo, que ele assistiu. tô me tremendo e eu me ajeito, é ruim que dói. É ruim que dói, meu Deus. Ai, como é ruim. Na verdade, a franquia Jurassic Park. Assim, como dar credibilidade para uma série, são 6 filmes, nos 6 filmes tem criança e eles não matam a porra da criança. Nenhuma criança morre. Nenhuma. Não interessa se o que está entrando no quarto da menina é um tiranossauro, é um velociraptor, é um híbrido mutante com DNA criado em laboratório. que matou 50 soldados em uma única cena, mas ele não vai matar a criança. Ai, que saco! E para piorar, nesse filme novo, trouxeram a menina chata clone do filme anterior que ninguém lembrava, mas aí trouxeram ela, mas Credo. como ela ainda é pré-adolescente, então ela não morre. Ai, que coisa chata. E olha, eu fui assistir porque eu gosto do elenco original, então eu quis ver a Laura Dern, o Jeff Goldblum, como é o nome do outro? Samuel. O Sam Neill. Minha gente, ai, eu espero que eles tenham sido muito bem pagos, porque Quase nada. até eles, assim, ai, que coisa constrangedora. Meu Deus do céu. Ai, que filme ruim. Pode seguir, Sil. É porque se eu não falasse isso, eu não ia dormir. Precisava colocar para fora. Precisava. Tá certo. A gente tá rolando ainda, né? A quarta temporada de Westworld. Bastante elogiada. Tá, É, tô eu tô ouvindo também. acompanhando, tá assim, se superando, porque a terceira foi uma bomba. Nossa, odiei. Mas a quarta tá dando certo até agora. Que bom saber. Porque então vou voltar para ela, porque a terceira eu também não gostei, não. Volta, volta, vale a pena. Pelo menos esses primeiros episódios, esses 5 primeiros episódios, a galera tá amando. E eu tô gostando. Eu só assisti três, mas eu gostei muito do que eu vi até agora. Tivemos Raised by Wolves, que foi cancelada. Foi Inclusive, gente, pena, ó. vamos conversar sobre isso depois. Que babado o cancelamento da Batgirl, vocês viram? Nossa. Ah, eu O filme soube. tá Pois é. pronto. O filme tá pronto. A Warner não vai lançar. Por que não? Não vai lançar no cinema, não vai lançar na HBO Max. HBO Max está indo pro saco. Tem Tá. muita coisa da HBO Max sendo cancelada. Tem coisa que tá Ave saindo do Maria. catálogo, tipo, do nada. Tipo, É, produção então, original exato. deles. Mas isso era algo que já era meio que esperado, porque a AT&T quer se livrar de tudo, né? Que não seja Sim. comunicação. Então, isso já era. Como ninguém se interessou, porque é um cacife muito grande, né, para poder coisar, então acho que agora vai começar o saldão. E é oficial, né? Então, agora eles vão botar para quebrar para tentar se livrar o máximo que der com o mínimo de lucro. Ai, é um. Uma pena, né? Ah, uma mancada enorme. Esse filme da Batgirl, eu que não vejo filme de herói, eu queria ver esse. Vai ter o Batman do moço lá. Michael Keaton, né? Michael Keaton. Tem o Brendan Porra. Fraser no elenco. Porra. Tem o J.K. Não, tem que. Simmons. Ah, então. Precisam tomar uma atitude, não pode ser isso. Assim, não pode ser assim. O Então, eu negócio tá acho que pronto, velho, não é possível. um dia esse filme vai surgir no mercado negro. Amara. Bem, tivemos também a série Fundação, que é uma, Eu segundo amo. Samuel, uma lavagem de dinheiro da Apple. Cara, nossa, lavagem de dinheiro assim, mas dinheiro bem aplicado. Por que série maravilhosa é Fundação? Só que, se eu não me engano, Fundação estreou no final do ano passado e aí acho que terminou no começo desse, né? Então eu deixei meio de lado pra gente não falar tanto. E também não tem tantos elementos de terror, embora a história seja bastante sombria e tem aquele homem maravilhoso Lee que eu não Pace. passo mal. Isso, Lee Pace. Eu tô aguardando bares, bares, bares só por causa dele. Só por isso, eu também. Não tem elenco Nada mais feminino, importa. não tem música da Charli XCX, pra mim é só ele. Inclusive, ele tá abrindo champanhe com uma espada que ele guardou dos filmes do Hobbit. Ah, enfim, perfeito, que homem. Mas assistam Foundation, é uma das melhores coisas. Assim, acho que do que eu assisti da Apple até agora, Severance, assim, disparado. Aí em segundo lugar, mas muito abaixo, só que ainda assim, muito bom, Fundação. Fundação é bom pra caceta. Tem uma outra da Eu Apple gostei que não tá bastante. aqui na nossa lista, que é o Invasion, que é uma de invasão Ah, alienígena, também é verdade, bem tinha legal. esquecido. E Não foi desse vi ano, né, esse. É se eu não desse me ano também. engano. Foi, estreou depois de Severance, não É. foi o nome deles depois de Severance. O pessoal fala muito bem quem Não, assistiu, Invasion e é antes de realmente. Severance, não é depois, não. Ah, foi antes, isso. Acho que foi depois da Fundação. Talvez. Shining Girls, que foi depois de Isso, Shining Girls foi Severance. Eu tô vendo uma série da da Apple chamada For All Mankind. Pois é, eu boa achei que eu não essa. fosse gostar. Então, eu achei que eu não fosse gostar, porque, na verdade, meu namorado, que gosta muito de coisas de espaço, falou, ah, vamos ver essa. Eu falei, ah, tá. E, no fim, tá interessante, porque é um contrafactual, como seria se a União Soviética tivesse pisado na Lua primeiro. Legal. É, então. E aí, a corrida espacial vira outra coisa, e as tecnologias se desenvolvem muito mais rápido, então, tipo, passam várias décadas, assim. Tá na terceira temporada, tipo, passaram muitas décadas. A série começou lá nos anos 60, né? E já tá... Tá nos anos 90 e eles já estão indo pra Marte. Estão querendo ir pra Marte já. Sabe? E vão daqui a pouco, assim. E... É interessante. Tem... Ah, vou atrás. É. Eu tô achando legalzinho, assim. Tá. Eles só não sabem envelhecer os personagens. Tipo, tá, a maquiagem de velhos, tipo, inexiste, assim. É uma peruca grisalha. Mas tá valendo. Enfim, então, como vocês já mencionaram, né? Tivemos a Shining Girls também. Vladimir Moura, Elizabeth Moss. Sim. Maravilhosos. Muito bem. E aí, é tipo assim, pela sinopse de Shining Girls, ninguém vai dizer que é uma ficção científica. Só que tem um elemento muito específico que faz ela ser. Então, tipo, não vale falar que é um spoiler do caceta. Mas tá aí. É uma surpresinha. É, mesmo estragando um pouco ela. Mas enfim, é isso. Muito bom. Tem um filme chamado Caranguejo Negro. Netflix. Com a Naomi Rapace. É. Mas eu não assisti. Eu vi ele passar ali pelas minhas sugestões. É um filme é sueco, não é? É de algum desses países. Não vi não também. E tem o Big Bug, que é do diretor da Amélie Poulain. Esse não conheço, Samuel. Também eu fiquei surpreso, porque esse filme foi lançado em fevereiro. E eu não vi nada sobre ele. Então, tipo, eu disse, eu vou colocar na lista porque eu assisti o trailer, achei até interessante. Embora a estética dele seja muito bizarra e nada convidativa. Então, a gente fala, ah, é do mesmo diretor de Amélie Poulain, mas sinceramente ele não fez nada que preste depois de Amélie Poulain. Então, é um tiro no escuro, mas dessa lista do que eu não assisti é o que eu vou atrás depois pra ver se eu curto e tal. Que eu achei legalzinho, assim, o trailer, mas, sei lá, meio bizarro. Então, fechamos a nossa lista, gente. Quero saber se vocês têm alguma consideração final. Esse ano temos mais um lançamento do Alien, né? Do Alien, não, gente. Predador. Predador é logo agora, né? Predador. Acho que é depois de amanhã. É agora, dia 5. Já é depois de amanhã, né? É. E aí, o que vocês esperam dele? Eu não espero nada, porque... Assim, nossa, ele tá sendo bem elogiado, gente. Ah, depois... Bem olha, elogiado eu mesmo, gosto assim. Do primeiro filme. Eu acho até o segundo legal. Eu acho o segundo muito legal. Aquela Los Angeles bem, bem exagerada, bem caricata. Eu acho o segundo uma galhofa bem funcional. A cena do Predador... caindo no banheiro da velhinha é fantástica. Mas aí os outros filmes, Alien vs Predador, e o próprio trailer desse me deixou com muita preguiça. Aquele remake, reboot, na verdade, foi muito bom. Ah, não, aquilo é. Mas realmente, o trailer desse filme, ele é excelente. Você fica, uau! Só que, não sei. Eu fiquei assim. Mas eu fiquei com. Tá, o trailer uma vibe é interessante. Tipo, parece que tá faltando recurso. Eu fiquei numa vibe meio whatever. Tá. Ok. Vou ver em algum ponto, mas. Eu fiquei com preguiça. Eu nem vi o filme, já fiquei com preguiça. Mas eu vou ver. Mas assim, expectativa. Mas é bom expectativa zero, né? Porque vai. É bom. Vai que, né? Ele não sabia que ele tava bem recebido. Mas o Daniel. Não, ele tá. Ele, tá foi, ele foi exibido na Comic Con. Pois é. E tá, por exemplo, eu tô olhando aqui, ó. Tem. Não que quer dizer muita coisa, né? Mas tem 77 críticas e 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. O filme é do Dan Trash Cronenberg, não sei, que é o que fez aquele Rua Cloverfield 10, que é um filme legal. É um filme legal, velho. Então, a Rua Cloverfield 10 é legal. Então eu acho que dá pra dar uma, dá pra dar uma chance, assim, porque realmente ele surpreendeu quando ele foi exibido lá. É verdade, Felipe, tá aí uma verdade. É isso, então? É isso. Que é isso, né, gente? Hoje falamos conversa bastante. Boa. Bastante. Ah, então é isso, gente. Como sempre, ouvintes, seus comentários, suas opiniões sobre tudo que falamos aqui hoje, o que vocês estão esperando de mais sci-fis desse ano. E é isso por hoje, né, gente? Então até a próxima. Valeu, galera. Bye, gente. Tchau, galera.